Fumaçante, vários manos são suspeitos. Veja só qual é a cena. Já tem vários perguntando se tem mina no esquema. Isto já é óbvio, não pode faltar. Mas vamos no rolê pra evangelizar. Somar, constar, buscar, representar, restaurar, levar o evangelho em todo lugar. Então vamos lá mostrar o que temos de melhor. Levar a palavra, a verdadeira vida. Só assim que a ferida cicatriza. Só assim mudarás a sua vida. Basta se entregar, deixar a Deus te usar. E somente das coisas boas desfrutar. Tipo no rolê dos crentes somar. E também resgatar. Rolê, rolê, rolê, rolê dos crentes. Rolê, rolê, rolê, rolê, rolê. Rolê, rolê, rolê, rolê dos crentes. Rolê, rolê, rolê, rolê dos crentes. Rolê, rolê. Demonstre um sorriso nos dentes em que Deus está com nós e nunca nos deixou ausente. Agora deixe de conversa e vamos pro rolê. Se você é ousado, chega aí que eu quero ver. Se você tem atitude, vamos pro rolê. Pra levar a palavra de Deus, não custa nada. Você pode tirar o seu irmão de uma cilada. Parada errada, treta mancada, casa armada. Mostrando a solução em Cristo Jesus. A verdadeira vida, a verdadeira luz. A luz eterna que jamais se apagará. Pois ele é Deus de provisão, Jeová Rafa. E com certeza eles vão querer seguir em frente. Somar, constar no rolê dos crentes. Rolê, rolê, rolê, rolê dos crentes. Rolê, rolê, rolê, rolê. Rolê, rolê, rolê, rolê dos crentes. Rolê, rolê, rolê, rolê dos crentes. Rolê, rolê, rolê, rolê. Rolê, rolê, rolê, rolê dos crentes. Seja consciente, venha junto com a gente, não desista, tente. Nunca olhe para trás, porque o que já passou, passou. Siga sempre em frente, no rolê com a gente, no rolê com a gente. Terceira parte do nosso rolê. E a banca está ficando cada vez mais forte. Sei que ainda é pouco, podemos muito mais. Levar a verdadeira vida e também levar a paz. Tretas jamais, somente bons testemunhos. Fazer com que deseje a opção correta. Não desandar, não vacilar, não tomar um tiro na testa. E é isso que o inimigo vai tentar fazer. Te levar para o inferno, sua alma obter. Infelizmente, meu irmão, o que eu digo não é mentira. E sim pra te alertar e te mostrar a solução. Que só Cristo Jesus pode te libertar. Que só Cristo Jesus pode te restaurar. Basta se entregar e abrir seu coração, fazendo com que ele ouça a sua voz. Pois ele é por nós, desatando os nós, tirando os obstáculos que calam nossa voz. Nos tornando firmes, fortes, sempre prontos pra lutar. Soldados de elite da tropa de Jeová. Sempre firmes, firmes, fortes, sempre prontos pra honrar o Deus onipotente, onipresente, que em todo lugar está. Pra somar, constar, adicionar, multiplicar, diferenciar, com bem a influenciar. Pois és o Deus da cura, Deus de provisão. Sem ele a vida é dura, com ele é salvação. Então venha fazer parte do rolê, meu irmão.